Não importa se o tempo já passou, se a pele já carrega o que ficou. Cada ruga é lembrança, é poesia de quem viveu com alma e alegria. Não importa se ainda é só começo ou se o corpo já anda mais devagar. O que vale é ter brilho no olhar e o coração pronto pra amar. Não importa sua idade, novo ou idoso, o que vale é de verdade. Ser feliz é o que prevalece. É sorrir, é dançar, é viver do jeito que se merece. Correndo no quintal, tem vovô contando história no sofá. Tem amor em cada geração, tem beleza em cada estação. Não se mede a vida um relógio, se mede no abraço apertado, na coragem de ser o que é. Do jeito que se merece. Então viva, ame, se entregue sem medo. Ser feliz não tem segredo. É só deixar o coração ser livre.